DJ Alpha, no ponto de espera da 1021-1295, QRH-1021. DJ Alpha, ponto de espera da pista 10, 1295, voo 206. O 2770, copia, ponto seguro? Copia, 2770. Comandante Porto Seguro, 1180 nível, via Golf 677, decolada 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1208 controle, 0260, transponder. Autorizado a nível 180, Porto Seguro, decolada 10, curva à direita, na saída Coral. Controle 1208, via transponder 0260, azul 2770. Correto, chamei para pushback e fundamento. Fala Romeu Tango, India Bravo, prossiga. Confirmando Terra Nova e Bahia de Todos os Santos, sobrevoo. Fala Romeu Tango, India Bravo, Serra Novembro, Serra Novembro. 500 pés, veio falar com o Proa Norte, 1208 controle, caso necessite, 0137, no transponder para Corvo Tango e Jabravo. Confira as pessoas a bordo. 503 a bordo, acionamento, táxi de decolagem, chame a torre 1895. Pode pronto para decolagem, então me lembrar, certo? Volta 065, ponto espera, pista 10, pronto. Volta 065, autorizado aliás, decolagem, como 0, 0 graus, 0 na 2065, decolando 08, controle Salvador, 120, décima 8. 208 Salvador, Gol 2065, bom dia. Salvador, muito bom dia, Gol 184, informação dele, a posição 03, autorização, Recife. Gol 1184, Recife, 370, copia? 94, chega. Salvador Recife, 370 nível autorizado, via rota, decolada da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, 5101 transponder. Autorizado Recife, conforme nível 370, decolada 10, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Controle 1208, aciona 5101. Entra sem pushback, acionamento. Valeu. Bom dia, senhor, identificação, autorizado via chegada Mari, desça em montanha 050. 350, chegada Mari, por sua bola de TAP. Autorizada por sua bola de TAP, intercepta via chegada, TAM 3896. Sua bola de TAP. Salvador, Gol 2065. Obrigada. Rodrigo, uma ótima agora? Negativo, mantém perfil de saída, voo 2065. Certo. Estamos no Papão, meu sangue de Bravo, decolagem a critério, não há tráfego reportado no outro setor. Reporte quando fora do sol, o vento em Salvador, 1940 graus, 099. Fizeram 65, chame centro Recife, 1025, terra 1-3325. Não copiou. Salvador, poderia confirmar a frequência? Não copiou o gol 2065. Ativo, gol 2065, centro Recife, primária 1251, alterna 1-3325. Responde. 0137, prossiga com Pranote, chame controle 120.8. Zero câmbio de arroz, 0137, aí de carro. Altímetro permanece 1021, está autorizado sinal ILS, informe estabilizado. Dia para 2010, 0021, autorizado ILS, Salvador, voo 1184 no portão 03, pushback e acionamento. Autorizado, chame para o táxi. Parei para o táxi, voo 1184. Chame o controle em 120.8, tamo de abraço. Controle, Alfa Papa, meu tango de Bravo. O meu tango Índia Bravo, prossiga. Decolada RM, senhora, tá na rotatória com proa para Terra Nova, passado 30 milhas, sobrevoo na região 510 por aproximadamente 2 horas. Índia Bravo, a localidade de sobrevoo. Fica afastado de Salvador a quantas milhas aproximadamente? Aproximadamente 30 milhas. É bravo, quando possível ser chamado para regresso a Salvador? Tango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, nível de voo 095. código 0144, foi através de Paris, após o ingresso corredor Interlagos, altímetro em Salvador, 1021. Autorizado via Lopes 17. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída UCA, transição Caju. 1208 controle, acione 51116 no transponder. Nada para pouso ou para regresso a Salvador? Então, Rio de Bravo. Para regresso a Salvador, Rio de Bravo. 520, copiado, estimado, o repórter afastado de Salvador, 20 milhas. Para 20 milhas, Brasil. E o transponder 5116. Deve ser melhor para tiver que ser na mesa. Camará, meu, pode ser. Senhor, ele chama para o táxi. Para o táxi. Gol 1184, seu avião 140, autonomia 3 horas e 20, alternando Fortaleza. Gol 1184, segue táxi via IG Alfa, ponto de espera da 10, torre 1805, QNH 1021. Táxi IG Alfa, ponto de espera 1805, 1184. São Salvador, bom dia, gol 1621, ciente da informação, novembro, Juliette. Para autorização São Paulo, Congonhas. 1621, Salvador, São Paulo, Congonhas, 360 nível, via Pesolo 10. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. 1208, controle, 5110, e transponder. Autorizado 360, via Pesolo 10. Decolada 1-0 com curva direita na Dael, Leda, Motiva. 208, controle, 5-1-1-0 é o transponder. Gol, 1-6-2-1. Amanhã deixa eu ir para o funcionamento. Chama lá. Segue via baixo principal, em Alfa, enquanto espera da 1-0, curva 1-8-9-5, QNH 1-0-2-1. 270 serviço padrão encerrado 65 milhas nordeste de Salvador, chame o controle Aracaju 120 decimal 3. 1203, obrigado, bom trabalho. Tango Índia Bravo, controle. Estado de Salvador 15 milhas ao norte, considerando seu regresso aos 1520. Tem frequência livre para autocoordenação, chame o regresso. Patango Juliette Bravo Delta, sente aguarde. Gol 1184, decolou aos 23, controle Salvador, 120.8. 208. O Papa Tango Juliette Bravo Delta, fez a Daliara e mantém, que você não é zero. Abra o contato radar, bom dia. O Gol no 184, no momento de 2.800 pés, vai precisar manter a reta devido à formação nessa esquerda, 5 milhas, retorna a saída. Passos autorizados de desvios necessários após se tiver condições luz, né? Após, qual é a pro? Vamos, Juliette Alfa mais 12. Pois já, me informo que o final da sua transmissão tá sumindo, tá bom? No 184, após desvio, se tiver condições, voijamo. Compreendido. Já está retornando para o Adjamo, gol no 184. Tá passando Juliette Bravo Delta, livre decolagem, piso 90, vento 150 graus, 079. Estabilizado com a pista vista, então 3, 8, 9, 6. 3896, chega agora a Torre Salvador, 198, decimal 95. 3956. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, informação Juliette. O 2780, aciona identificação VoIPAP, em TAP intercepta via chegada, reporte no ideal de descida. Vai voar TAP, TAP intercepta chegada, vai reportar ideal de descida. 2780. Chegada na área, azul 2780. Paciente, chegada na área, 2780. 021, 3896. 4, Centro Recife, autoriza Romeu Fox 018. 4 Recife, autorizou, vai voar. Romeu Fox 018, voa no 184, subindo ao 370. Controle azul 4207, passa 270 para 160, informação de guerra. 4207 dessa via, chegada Golf, até 4 mil pés. Altímetro 10021, acione identificação. 4021 via. 510, vento 130 graus, 099. Pouso autorizado, pista 0, 3296. 7 Bravo Delta, contato radar, suba e mantenha nível de voo 090, via Conde. Paciente, de onde poderia voar direto Conde? Mais 2000 autorizados. Bravo Delta. Para descida azul 270. Para descida azul 2780. Azul 2780, desça para o nível 050. 050 270. Pelo November, desça para 1500 pés. Paulo Salvador, Azul 2770, está pronto para o táxi. 4 horas e 5, Alcim Ranará, Caju, com 46 a bordo. Cuidado, está? Está pronto para o táxi, Azul 2770, Aracaju, 4 horas e 15, 46. Segue via Engine Alpha no Ponte Esperada 10, Torre 1, 1895, QNH 1021. 1021, Engine Alpha, Ponte de Espera, 1018, 95, Azul 2770. Só logo no 621, no Ponte Esperada, para puxa estacionamento. Autorizado, segue o táxi. 96, fala 29, primeiro direito, fala 211. Na volta, 211, 32, 29 e meia. Solo. 221, tá autorizado, puxe no 09, chame pro táxi. Puxa, só chama táxi, no 621. Solo, pedi em Caero aqui, atrás do sideral, na posição 6. Na 7 Romeu, tem um papelão bem grande aqui no táxi, na parte 3. Tem que vir informar isso pra Aero? Próximo ao Federal? Isso, na 7 Romeu, próximo da linha amarela aqui do táxi. Tente, obrigado pela informação. Perdão, na 5 Romeu, desculpe. Tente, obrigado. Salve Salvador, 13896 na Alfa. 13896 segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa vai chamar antes da Juliette. Salvador, bom dia, o Azul 2770. 2770, autorizado, linha de decolagem de soma 0, vento 150 graus, 089. Autorizado, linha de decolagem, o Azul 2770. Juliette, portão 5. Portão 5, né? 3, 8, 9, 6. É do pronto, Azul 2770. Sim, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 150 graus, 099, Azul 2770. Autorizado, Azul 2770. Solo Gol 1621 para o táxi 171 na bordo, Galeão, 4 horas e 25 minutos. No Galeão, confirme autonomia? 4 horas mais 25 minutos. Autonomia 21, segue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, chame Torre 1, 1895, QNH 1021. Índia Alfa, 295 ponto de espera, 1021, voo no 621. Caminhão no 40, correio a equipe de solo que após a aeronave da Gol liberar a retaguarda, está autorizado o pushback no portão 2, chame pro táxi. A gente vai então o coordenado principal de solo após a aeronave da Gol, autorizado, coordenado para o táxi do Chanel 61 no 40. Fala Salvador, Bruno 648. Bom dia, autorização, Maceió 370, informação Juliette. Bruno 648, Salvador, Maceió 350, autorizado. Veio peso 17, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca. Transição Caju. 1208 controle, 5121 o transponder. Autorizado, nível de voo 350 para Maceió, 3017, decolando 0 esquerda, Cuca Caju. Motor Salvador 1208, transponda 5121, agora no 648. Correto, chamando para pushback acionamento. Ah, chamado pushback acionamento, agora no 648. Azul 2770, decolou 34, controle de Salvador, 10.8. 208, obrigado. Estão no zero, reporte. Estabilizar no localizador. 7 após stop desse dia, descendo 2 mil pés, 1-0-2-1 no ajuste, reporte ALS estabilizado e ALS X-Ray, o 270. Fica 207, ao cruzar nível 100, reduza para 220 na área. 200, passa 207. Marco Zulu, November, chame a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 18-9 para todos, graças por Deus. Salvador, boa, Azul 2770, decolada Coral. Azul 2770, contato radar, subavia saída Coral para o nível 180. Via nível 180, qual referência poderia levar Coral, senhor? Afirmo, foi direto Coral, Azul 2770. Trato direto Coral, Azul 2770. Gol na 621, autorizado decolagem, pistão no 0, vento no 40 graus, 099. Autorizado decolagem da 10, gol na 621. Sol Salvador, bom dia, é o Vitor Bravo Papa, solicitando revoque, remota 14 para ponte 10, parte 1. Vitor Bravo Papa, da remota 14 para o gate. Gate 10. Do pátio 1. Autorizado. Ok, obrigado. Solo Salvador, bom dia, aqui é o American 229. 229, reboque do pátio principal pro pátio 3, é isso? Afirmativo, senhor. É, só gostaria de saber a posição do pátio 3, não seria? É, infelizmente não, mas eu vou checar aqui com a infraero. Informa aí pro senhor, aguarde só um momento que a gente tem uma aeronave da Gol que tá sendo rebocada também aí pro gate 10. Afirmativo, senhor, eu aguardando. Hangar aéreo está ciente, porque o 45 está lotado, por isso estou fazendo a pergunta. Ok. Tinha autorizado o pouso, pista 17, o vento 140 graus, 109, Eco Sul November. Autorizado o pouso no 7, Eco Zulu 9. Gol na 621, decolou de 37, controle Salvador 120, decimal 8. 208, boa. Gol na 621, contato radar, se você sair da EL para o nível 360. Você sair da EL 360, 621. Oito a bordo, alterna Recife com 1h50. Chinelo 140, Vivre Táxi, à direita no ponto 010, chama torre 1895. Sente, Livre Táxi à direita, até o ponto de espera da 10, lá, torre 1895 vai chamar o Chinelo Zinguia 140, bom dia. Essa via para 2000 pés. Via 2000 pés, 4207. Aguarde só um momento para iniciar o reboque. Ok, senhor, obrigado. 0146. C2-1 solicita uma ótima, assim que possível. Parte gol no meio, 2-1. Torre Salvador, bom dia, o chinelo meu no parceiro, ponto de esperada no zero, pronto. Mantenha a ponte espera, sinal meu 140. Mantendo ponte espera, meu 140. Papa Tango, Eco Zulu Novembro, solo 39, liberando Papá, frequência livre a estacionar. Estacionamento, posição 1. Autorizado, voo no 648, chame táxi. Autorizado, estacionamento vai chamar táxi, voo no 648. 52780, bom dia. Em Salvador, bom dia, Azul 2780, estabilizado ali a SEC3. Azul 2780, tráfego avistado, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 099, ajuste de altímetro 1021. 1021, passou externo, trem de pouso baixado e checado. Salvador, bom dia, voo 1739 para Juliette, mantendo nível 160. 1739, acione a identificação desta via chegada Mari para 2000 pés, que é legal no 021. Via Mari, 4207 localizador. 4207 chama a torre, Salvador em 1, no 8, é decimal 95. 295. São Salvador, é o Vitor Bravo Papa, informa o término do reboque, ponte 10, bate 1. Gente, o Vitor Bravo Papa aqui. Obrigado, bom dia. Bom dia. O América 229 está autorizado o reboque até o pátio 1, até o pátio 3. Afirmativo, senhor. Iniciando o reboque aqui, posição 11, pátio 1, até posição 1, pátio 3. Obrigado. 021. Positivo, tio. Azul 2780, solo 43, agiliza a liberação da pista, primeira direita, chama o solo e 121, decimal 1. 1211, azul 2780. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 129. Teve pouso, 4207. Oxené 6140, visual com Embraer da Azul, na curta final, pista 10. Afirmo, Oxené 6140. Poxa, da minha 140, após passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Cliente, após passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero, Xenar 6140. Mas já olham. Haveria alguma possibilidade de TAP? Afirmativo. Sou 3198, vou e TAP. Opa, muito obrigado. Salvador, Gono 648 para o táxi. Mono 43 a bordo, autonomia 2 horas, alternativa Aracaju. Centro Recife, em 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Testar a sua 1295, Mono 643. Do 4207, Saulo 44, primeira direita, Saulo 211. Saulo 211, primeira direita, Saulo 4207. Saulo, Salvador. Ponte Azul 4207. Azul 4207, livre táxi, de Alfa e chame antes da Juliette. De Alfa e chame antes da Juliette, Azul 4207. Salvador, bom dia. Mono 648, condensário 10, pronto para decolagem. Como 1648, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 10. Autorizado a alinhar e manter, 10, mono 648. Chinema 1140, decolou 47, controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 208, Chinema 1140, bom, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Chinema 1140, Napuca, Aracaju. Bom dia, Chinema 1140, contato radar, subazia saída PUCA para o nível 350. Via saída PUCA ao nível 350, Chinema 1140. Máximo, não está sendo posicionado. 207, observe o Boeing da América que está em reboque. Após o mesmo liberar o eixo da Juliette, prossiga para o Gate 3. Ok, prossegue para o Gate 3 após a Juliette 2. Gate 3, missão no zero, reporte estabilizado no localizador. Mono 739, autorizado final e aliás X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Recordará estabilizado no localizador, 739. Mono 3198, após o TAP, dessa via chegada para 2000 pés, QNH 1021. Após o TAP, vai descer para 2000 pés, 1021. Papa Romeo, Fox, Sierra Vista, o controle Salvador. Gente, Fox Sierra Vista, né, tráfego conhecido no setor, autorizado de subida para o nível 085, aguarde, é confirmado, acione o código 010, Fox Sierra Vista, prossiga Misol via litoral, Misol, na proa do litoral, Fox Sierra Vista. Corão no 425, Fox Serviço, controle licente. Controle Salvador, bom dia, gol 1094, 220 para 150, informação de leste. Semana, Sérgio. Igualmente. Para o nível 050, QNH 1021. Bom dia, Mari, 1021, gol 1094. Boa tarde, Salvador. Bom dia, Salvador. Gol no 648. Bom dia, gol no 648. Contato radar, suba para o nível 350. Via saída PUCA. 350 PUCA. T2770, 2 minutos para a posição coral, serviço radar terminado, chama controle Ilhéu, tem 120, decimal 1. 20, estabilizou, gol 1739. 1739, chama a torre de Salvador em 118, decimal 95. 895, 1739. Solo Salvador, aqui é o American 29, informa o fim do reboque, bom dia e obrigado. Bem de nada, América, tenha um bom dia também. Uno zero. Gol no 739, tráfego avistado, cheque o trem atrasado por 1-0. Vento 120 graus, 159, ajuste altímetro 1021. Em livre pouso para o gol 739. Gol 739, para informação, uma chuva leve na final da 28. Sim, 739. Apatamos Juliette Bravo Delta, 2 minutos para a posição Conde, o serviço radar terminado, chama controle Aracaju em 120, decimal 3. 203 Aracaju, gol, Juliette Bravo Delta. 094, desta via chegada para 2000 pés, QNH 1021. Via chegada para 2000, 1021, gol no 094. Na 1140, chama o centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. Sente agora centro Recife, 125, decimal 45, altera 26, decimal 85, Oxenero 6140, bom dia. Deus, confirmando a primária, 125, decimal 45. Sente, 125, decimal 45, Oxenero 6140. 1648, chama centro Recife em 1025, decimal 45, alterne 1026, decimal 85. 2545-2285, é a próxima. Certo. Confirme. Pastor, 87 está em contato radar 65 milhas, noroeste do VOR de Salvador, prossiga em condições visuais. Rua da rotatória, o QNH no 021, reporte no ponto da descida, o pastor 87. Bruno, Eco. Bom dia, Bruno, 739, em livre táxi, via Alfa e Juliette, portal 612. Alfa, Juliette, 612, 739. Aeronave? 864, acione a identificação dessa via, chegada Mário para o nível 050, QNH 1021. 050 de Mário, poderíamos voar direto da PM? Inicialmente ITAP, com 1864. ITAP, obrigado, 1864. Pastor 87, desça para 1500 pés, QNH 1021. Pastor 3198, chame a torre Salvador em 198, decimal 95. Certo. Torre Salvador 3198, ONS 1090, autorizado. 3198, tráfego ajustado, autorizado pouso pistola 0, vento 120 graus, 129, ajuste de altímetro 1021. Repouso 903. Serviço ao controle. Agora me ganhando 085, confirmando 9, estimado no 424, através de coral, Gelso no 445. 1445, sente grato. Bruno 094, autorizado final ILS X-Way, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final ILS X-Way, reportará estabilizado no localizador, gol 1094. Senhor Vitor, está em contato no radar, 38 milhas noroeste do VR de Salvador. Posso, Senhor Vitor. 3198, solo 1400, liberando a pista, solo 211. Liberando 211, solo 3198, até já. Boa, 3198, livrou. Livre, táxi via Alfa e Juliette, coordenada 07. Alfa e Juliette para 07, 3198. Chega. Gente, rebote na papá para ingresso. Romeu Golf Victor. 21 autorizado, final. ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Luna, 2015, portaré estabilizado no ILS, 864. Prossiga via pista, na Lima, chama o Sol 1211.